galera, estamos chegando com o sexto episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu não quero ter um filho otaku. Quem não, né? Aqui é o Jun e antigamente era mais divertido ser otaku. Hoje em dia, os otakus são estranhos. E aí, pessoal, aqui é a Kira e eu me considero um otaku de Dragon Ball. Fala, pessoal, aqui é o Samu e quero conhecer as otakus lá de Akihabara. Boa! Parabéns, isso aí. É isso aí, galera, nesse sexto episódio do Papo de Japa, ó, estamos de volta com a formação clássica do programa pra falar de um tema que pode ser que gere alguma polêmica, né? Eles que são motivo de amor pra alguns e motivo de ódio e zoeira pra outros. Vamos falar sobre os otakus, beleza? Então se prepara aí, aumenta o volume, tá começando o Papo de Japa. Termo otaku, né? Tem muita gente que acha que é uma coisa bem simples, assim, né? Ah, otaku é coisa que quem gosta de anime e tal, mas assim, a realidade, assim, lá no Japão, por exemplo, a palavra otaku mesmo não é bem vista, né? Porque, tipo, é uma pessoa que é obcecada com qualquer coisa, e não só com mangá, né? Essas coisas, assim, pode ser obcecada por carro, obcecada por garotas, por algum tipo de ídolo, por bonecos, por computador. Então, assim, tem muito tipo de otaku. Que no caso seria aquela pessoa loucamente obsessiva por alguma coisa, né? O que chamamos de fanáticos aqui, né? É, exatamente. É, o engraçado, né, sobre a palavra otaku, que ela tá mais ou menos pra Ásia, porque a gente tem aqui pro Ocidente a palavra nerd, né? A palavra nerd a gente tem muito sobre aquele cara que estuda muito, que é, às vezes, inteligente ou se dedica muito na escola, mas se a gente for ver a origem da palavra, ela seria essa também, né? De um cara que é muito aficionado por alguma coisa. Então, por exemplo, se você é nerd, você, por exemplo, pode ser nerd que... super nerd de futebol, se você gosta muito de futebol. Ou super nerd de luta, ou super nerd de, sei lá, xadrez, e não aquele cara bitolado em estudo, né, que todo mundo tem imagem. O otaku também, né, a gente tem, quando fala otaku, a gente já pensa naquele cara de cosplay de R$5, pedindo, tomando mup e sei lá, cara, e não... Falando que Deus é Goku, essas coisas aí. Exatamente. O otaku a gente pode dizer que começou, talvez, na explosão da internet ali lá pra 2010, 2011, que quando começou a criar os fóruns, as páginas da internet, né, com o Orkut. Não, bem mais tempo já. Porque eu lembro que na época que eu comecei com essas coisas aí, eu fui nos eventos de 2007, 2008, 2009 lá do Anime Friends, e já tinha muito mais tempo já disso. Tem galera que gostava desses negócios aí, então eles já iam há mais tempo. Então acredito que tem um bom tempo isso aí mesmo já. Se for pra, tipo assim, falar quando que veio mais ou menos pra cá pro Ocidente, deve ser lá pra década de 80, 90, que foi na época aí que tinha muito, por exemplo, aqui no Brasil, né, o exemplo foi os Dekaseg, né, que saía daqui pra ir pra lá. Então, assim, eles traziam muita coisa de lá pra cá também. E aí foi cada vez, né, indo nessa onda aí e tal, porque otaku mesmo surgiu lá pelas década de 70, que na verdade era a inspiração de um desenhista, de um assassino em série, né? E o cara era obcecado por mangá de um... que tinha umas garotas, né? E tipo assim, o cara começou a ficar doido por essas meninas aí e começou, tipo, estuprar as meninas, né? Tendo esse... ficou fanático mesmo, né? Falou, pô, eu gosto dessas menininhas. Aí começou a pegar as menininhas, né? Caramba. Então isso foi uma inspiração para um mangá, e que aí surgiu o termo dos otaku, que tipo, o cara era fanático, obcecado por garotas, né? Então começou a surgir essas palavras. Até então, hoje, tá em todo canto aí essa palavra otaku, né? É, uma parada que tem origem... uma origem dessa não pode ser coisa boa, né, cara? Já tava fadado a ser algo ruim, né, cara? Que origem... Mas... de onde veio essa expressão otaku? Otaku no japonês seria casa. É, casa, tipo assim, a sua casa. É. Ou senão um falando com o outro, né? Por exemplo, quando um otaku conversava com o outro, sem se chamarem de otaku ainda, chamava os dois de... não, tem que falar em japonês, né? Mas, por exemplo, ah, otaku wa dono manga suki desu ka? O que você gosta, que tipo de mangá, né? Por exemplo, um exemplo, né? Uhum. É uma forma de... é como se fosse um código entre os otakus em si. É, entre os fanáticos, que no Japão eles não são bem vistos, né? Então é tipo, mais ou menos assim, puxando bem, a tradução seria mais ou menos assim, qual anime você gosta da sua casa, porque otaku, assim, esse tipo de coisa, algo do tipo, não? É, definição mesmo é só tipo, você, ou sua casa. Né? Ah, entendi. Você procurar a definição pura, assim, digamos. Aí virou fizeram uma adaptação. Hoje tem várias definições, não só de otaku, né? Uhum. Mas por mundo afora, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, já tem outra expressão já para essas pessoas. O Ibo, né? É. O Ibo, que é aquele cara que quer ser asiático, né? Fascinado pela cultura. Existe isso? Existe. Cara, mano, tem no nosso círculo social mesmo, cara. Tipo, obcecados, né? Mas pode ser independente, se é japonês, você não é, né? Isso. Você não tem descendência, mas os Weibo são o pessoal que não tem a descendência, mas tipo assim, é como se os caras se achassem superiores exatamente aos próprios japoneses. Exatamente. Não, que eu manjo mais do que os caras. É? Tem isso também? Uhum. Gente... Tem cara, cada um mais retardado que eu entendi. É, cara, na doença não tem limites, não, né? Como eu tava falando, mas eu acho que, tipo, quando começou a propagar, né? Tipo, Orkut, MSN, que começou mesmo a disseminar esse lance de orgulho otaku, né? Por dizer assim, né? Por exemplo, aqui na nossa região, né? Começou a ter aqueles eventos lá, Piquenique Otaku, Encontro Otaku. lá na Liberdade, né? Como a gente falou, começou a ter encontrinho ali de otaku, né? O pessoal ia de cosplay lá. Então, acho que aí, a partir daí que começou. E, tipo, a galera, a princípio, como você falou no, na sua frase, a galera tinha orgulho ali de ser otaku, né, cara? Então, mas assim, é que antigamente era divertido, não era ninguém falando mal da outra pessoa, era todo mundo divertido falando bem, tipo, ah, eu gostei daquilo, eu gostava daquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Hoje em dia, assim, nossa, você gosta de anime? Fala qual é a idade de tal pessoa, de não sei o quê. Você não sabe? Ah, você é poser. Mano, eu só tô curtindo o bagulho do anime, entendeu? Ou, tipo, alguém tá assistindo alguma coisa, ou alguém tá curtindo, começa alguém a dar spoiler ali, spoiler aqui, só de mancada, tá ligado? Hoje em dia, ser otaku é um negócio complicado, porque qualquer pessoa que saiba menos que você é poser, entendeu? Se você sabe demais que mais que todo mundo aí, você não é poser. Mas todo mundo que souber menos que você é poser, entendeu? É como se fosse uma regra, né? É uma regra, exatamente. É uma regra do tipo, as pessoas querem saber muito, muito, muito, aí acabam outras pessoas ficando pra trás. Ah, você é poser, você não manja nada, vai ler mangá, vai que não sei o quê, entendeu? Antigamente era legal, porque todo mundo gostava, todo mundo fazia os negócios, todo mundo, tipo, assistia, e isso era divertido. Hoje em dia as pessoas assistem pra saber, depois estudam isso, e parece que faz doutorado na desgraça, entendeu? E fica xingando os outros. A internet é isso, né, cara? Ela formou muitos doutores, né? Você entra no Facebook, tem doutor de ciência política, tem doutor pseudo de... doutores. É, cara. E acho que, tipo, isso era isso mesmo, né? Que antes a galera era bem mais... Deixa eu ver como posso dizer. Divertida. É, mas pegava leve, né? Tipo, o cara só assistia o anime dele ali de boa curtia, né? Agora não, mano. Não tinha nenhuma cobrança, os caras assistiam porque gostavam. É, eles recomendavam pro pessoal, assiste aí, porque tem isso, é da hora. Pronto. Pronto, e a galera ia lá, assistia, todo mundo falava assim, olha, foi legal, vamos rebater sobre o assunto. É, e ficava tranquilo lá. Vamos ouvir tal música, banda legal, vamos pro show dessa banda, nossa, que legal. Hoje em dia, cara, é tudo online e ainda um xingando o outro, cara. Que bosta de otaku é isso, cara? Sinceramente. Aí nós envergonha todos os outros lá do Japão. Se bem que no Japão também eles não são bem vistos, né? Mas... Ah, eu acho que tem gente que gosta, gente que não gosta, né? Eu já acho, até um certo ponto, eu acho interessante, né? Porque, tipo... É uma forma de, querendo ou não, é uma forma de lembrar de um dos aspectos, uma das culturas, né, de um determinado país, né. É, fato, verdade. Que na cultura do Japão, é bonita a cultura do Japão, mas eu acho que o gosto do japonês é estranho, sabe? Tem sempre gostos estranhos, comerciais estranhos, fetiches estranhos, tudo do Japão é meio estranho, mas a cultura é linda, cara. Nossa, fetiche, cara, putz, tem muitos otakus que tem, tipo, fetiches específicos, né? Tipo o iPhone, né, aqueles... travesseiro lá que os caras abraçam com os modelitos desenhados dos animes lá, dos bagulho louco. Caramba, como assim, cara? São as Nidicon, né? Nidicon? Nidicon, tipo assim, é... Nidigen Complex, né? Tipo, são os caras que são obcecados pelos personagens fictícios, no caso, né? Seja de mangá, seja de anime, ou seja de livros. Aí, tipo, tem gente que praticamente casa, ou, tipo, tem joguinho de Nintendo DS. Já passou na TV aí, se alguém assistiu, acho que foi um Fantástico. Tipo, o cara coloca na mesa ali, no 3DS dele ali e tal, com taças ali e tal, comida, pá, e conversando com ela. Mas ela bate papo também? Ah, não sei, cara. Porque 3DS tem, né, microfone, essas coisas, né? Tem reconhece a voz, né? É. Algumas perguntas você não deve entender. É, deve ser tipo a Siri, né, do iOS. Ah, mas se você parar pra pensar, tem aquele Simi também, né, que o pessoal usa pra conversar com os personagens, com os... Alguém fictício, assim, Simi, eu acho. Não. Ah, é um bichinho. É tipo um passarinho que você conversa com ele, tipo, ele te responde, tá ligado? Fala um negócio mó bravo, os bagulho mal da vida, mano, ele te responde um bagulho mó engraçado. Eita. Deve ser mais ou menos isso aí. Só que eu acho que mais um tipo, ah, me agrade. É, eu prefiro conversar com o Roboed mesmo. Eu não conheço esse. O Roboed é clássico. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonês. Então, como eu tinha dito antes, eu fui pros eventos, foi a época que eu comecei, eu tinha tipo uns 12, 13 anos de idade quando eu comecei a essas otaquices da vida aí. E tipo, era divertido os eventos, campeonatos de videogame dentro dos eventos e tal, eu gostava pra caramba. Ganhei alguns campeonatos, foi divertido e tal. Mas, vamos dizer assim que foi perdendo a graça. E não foi por causa do que eu cresci que perdeu a graça, mas pelos otakus em si. Eles estão ficando cada vez mais estranhos, mais estranhos e mais estranhos. E cada vez mais estranhos, mais estranhos, mais estranhos. E cada um caiu xingando o outro, começou a brigar, a ter conflito. Daí eu falei, não, mano, tá na hora de parar de... E daí o pessoal vai começar a me confundir com isso aí. Vou ficar só assistindo os bagulho que eu gosto e ficar na minha, tá ligado? Não, eu já tive a minha época também, acho que quando eu tinha uns 14 ou 15, só que no meu caso eu ficava jogando. Era tipo coisa de jogo mesmo, né? Então eu ficava preso em casa, não saía. Eu ficava em casa, saía só pra ir pra escola. Mas quando eu chegava em casa, eu ficava lá jogando. Eu não queria que ninguém me incomodasse. Ficava lá, o tempo que eu tinha, eu ficava só na frente da TV jogando videogame. Foi essa época mais, assim, tipo, otaku, assim, né? De videogame que eu tive na época. De anime, essas coisas, foi quando eu tinha... Acho que foi um pouquinho mais novo, quando meu pai mandava VHS na época, do Dragon Ball. Rapaz, eu ficava toda semana, ficava assim, nossa, eu preciso assistir ao próximo episódio do Dragon Ball, Doraemon, Kiteretsu, que eu acho que a maioria não nem deve lembrar desses desenhos, Kiteretsu da Hiaka, Sazae-san, esses desenhos. Doraemon, Shinchan. É. Shinchan era legal, hein? Assistia tudo em VHS e não via a hora de chegar e assistir de novo. Hoje em dia é mais fácil, né? Você assiste tudo online. É tudo online, é tudo a pirataria, né? No meu caso, já... Desde pequeno tive contato já, né? Então, digamos que a minha fase otaku desde pequenininho. Eu tinha VHS, mas os mangás, né? Que tinha em casa já. Então, não sabia ler japonês. Você ia nos eventos comigo, não é só não. Não sabia ler Nihongo no começo, então ficava apenas vendo desenho e desenho. E é isso aí, desde pequenininho. Hoje em dia já não é tanto, né? Eu já sou mais Dragon Ball. Só. E Ultraman. Ultraman. Nunca tive essa fase otaku, não. Gostei dos animes ali na infância, né? Sempre acompanhei, mas... Nada muito além disso, não. E... Deixa eu ver, né? Até tive a oportunidade aí pra ir em alguns eventos aí, piquenique otaku e tal, mas na primeira oportunidade já vi que não era pra mim não aquilo não, cara. Nunca mais voltei e eu tô bem de boa. Hoje em dia, encontro otaku é o quê? Os caras vão lá, ficam debatendo entre si lá, se batendo, e ficam fazendo brincadeiras retardadas, bebendo pra caramba, levam bebida alcoólica lá, ou narguile, tem os caras que levam também, se veste com umas fantasias mó feia, e fica falando, e fica pulando em árvore... Fumando também, né? Fumando, nossa, tá um negócio estranho. Antigamente era mais divertido. Claro que tinha galerinha que bebia também. Tinha um pouquinho já, só que não era tanto. É, não era tanto. Já tinha galerinha que bebia também, tinha galerinha que fumava também, mas tipo, também tinha os grupos separados que ficavam lá pra conversar, pra bater um papo, pra, sei lá, brincar. Mas era brincadeira suave, né? Era brincadeiras tranquilas. Hoje em dia as brincadeiras dos caras é o quê? Bater no outro, derrubar um, zoar com a tia que tá sentada no banco. Sei lá, mano. Hoje em dia os caras tão trolando, tão fazendo as maldades e tudo, sabe? Então, antigamente era divertido. É, na contramão disso, né, a gente tem os grandes eventos, né, por exemplo, o Anime Friends, ele só cresceu de lá pra cá, né, cara, hoje ele é um mega evento aí, que vai gente do Brasil todo pra lá. Samu foi algumas vezes pra lá, né, pode dizer melhor pra gente como que é o evento lá, né? É interessante, cara, o evento, assim, tem muitas atrações lá, né, além de comidas, assim, você pode ver um monte de lojinha, quem gosta de, não só de mangá e de anime, né, tem coisa de comics também, HQ, né? Tem stand de jogos. Stand de jogos, tem palco ali fazendo shows também, então, assim, tem pra todo gosto aí, pessoal que gosta de anime, de música, de livros também, tem bastante lá também. No último que eu fui tinha exposição de Lego também, então assim, é bem variado, né? Então eu gostei bastante, participei dos shows também, é muito legal mesmo. É, essa é a parte boa da parada, né, cara? Se todo mundo soubesse ali curtir sem estragar, né? Como tudo na vida também, né? Tipo, tem o fã de futebol que é normal, legal, e tem o cara que faz besteira. Até o otaku é muito disso, né? Infelizmente, né? Felizmente que hoje a gente vive na era do meme, né? Então a besteira que o otaku faz lá e todo mundo grava e zoa ele, propaga mais do que algum evento da hora de otaku que tem aí e a galera curte, né? Tipo, e hoje em dia a gente só lembra de otaku pra zoar mesmo. Por exemplo, teve um cara aí no Encontro Otaku, não sei se foi Encontro Otaku ou foi piquenique. Foi piquenique, né? Foi num parque, um cara falou que ia dar uma pauta lá de uma cantoria que ele ia fazer lá e, nossa, gente. A gente vai colocar o meme aí na descrição, né? Vai. A gente coloca esse meme na descrição aí. Foi um negócio de louco. Foi feio. Cara, foi... Virou meme, né? Virou aquele meme que foi zoado por muito tempo. A pessoa que não sabe o que é otaku, ela vê aquilo, né, e fala, pô, que desgraça é otaku, você é um otaku, né? Eu definitivamente não quero ter um filho assim. É, você cria seu filho pra ele virar uma coisa dessa. É que o CD dele foi lançado já? Ele falou que ele lançou um CD, né? Foi verdade. CD lançado. É que a música, a banda que ele tentou, né, cantar é o da Jim Grenda, né? É, então, ele tentou cantar uma música, tipo, umas músicas bem legais. É, então, que o Jim Grenda tem uma voz, mas... É, então. É o grunge, tipo, grunge, né? A voz cultural. É, foi horrível aquilo lá. Parecia um porco gritando. que era aquilo? Pior que existe esse tipo de música mesmo, do jeito que ele cantava mesmo. Só que é pra um público bem estranho, vou dizer assim. É pro pessoal falar que a gente não desce o cacete só nos otakus, né? Vamos tentar pegar ali as paradas legais ali do... Lado bom, né? Do otaku, né? A gente, por exemplo, tem o cosplays, né, cara? Tem cosplays fantásticos aí, né? Você vai em qualquer evento aí, nem precisa ser otaku, né? Por exemplo, a BGS tem cosplays fantásticos, né? Tipo, já superou essa... Quebrou essa barreira aí de ser algo de otaku, né, cara? Hoje, ser cosplayer virou uma profissão, né? E é uma parte boa que surgiu aí da cultura otaku. É legal o cosplay. Eu, por mim, eu fazia até ficar velho. Até virar um camisenim barbudo lá, eu faria. Entendeu? Acho bem, bem legalzinho. É, e uma coisa boa também dessa coisa no aspecto econômico, né? Que, tipo, ele gira muito dinheiro em torno disso, né? Pra todo mundo que mexe com isso, né? No mercado, assim. Inclusive, assim, lá pro Japão também, né? E serve, assim, pra pessoa ficar sabendo mais também como que é a cultura japonesa, né? As coisas que as pessoas gostam, curtem também. Então, eu acho interessante essa parte de representação, né? Eu acho muito bom. É uma coisa bem válida, na minha opinião. É, fato. É bem legal. E você, Vinícius, faria um cosplay? Não. Não é pra mim, mas é aquilo. Tipo, se é bom, eu gosto. Eu gosto daquilo que é bom. Tem coisa pior do que eu vou pra um evento aí, eu chego ali na Liberdade, tem aquele cara peruca verde lá, cara, umas lentes bizarras aí, mano, aquela porcaria lá, mano. Não, isso aí você só tá fazendo pra passar vergonha mesmo. Agora um cosplay que a pessoa se dedicou tempo ali, montou um negócio certinho, fez bonito, cara, aí beleza, bota palma, né? Até tira foto junto, né? Você fala assim, nossa, seu cosplay tá legal. É, cara, não sei se eu tiraria foto também, né? Mas é isso, tipo, a minha preocupação é o cara ter um amor próprio de fazer um negócio da hora, tá ligado? Fato. Esse, tipo, o termo cospobre aí, né, que foi criado aí, tipo, hoje a galera tem uns caras que fazem de zoeira mesmo, de propósito, né, pra ficar uma porcaria. Mas, sei lá, velho, eu não acho legal, não. Acho que vai fazer a parada, você tá representando a parada ali, faz certo, né, cara? Você não tem dinheiro ali pra comprar o material certinho, então nem faz, ó. Nem faz, porque senão não vai ficar bom, não. E aí, Kira, você faria cosplay? Não, cara, eu não tinha coragem de fazer, não, velho. Sou mais pra ver só e fazer, não. Eu não faria, eu gosto de cosplay, mas eu não faria, porque eu gosto de ver cosplay feminino, né? Bom, só eu que faria cosplay, vocês são muito chato, hein, cara. Ah, e complementando, lá no Japão, por exemplo, tem grupos de otaku, assim, de carro, assim, carro e anime e mangá, que eles colocam adesivos dos personagens no próprio carro. E, assim, hoje o Japão, principalmente Tóquio, eles fazem um grande evento, assim, pra juntar todas essas pessoas, fazem até exposições, né? E assim, os carros mais bonitos, assim, eleitos pelo povo, até ganha prêmio, né? Eu vi uma matéria que já teve até uma Ferrari Spider, que tava na exposição também, caracterizado com um personagem de anime. Nossa! Então, assim, vai até esse nível. Já não é mais coisa de... Que muita gente acha que não, que essas coisas são coisa de, né, coisa de criança ou coisa de adolescente, mas tem muita gente, assim, que ganha muita coisa, assim, profissional, né? Imagina, você pega um carro seu lá, modifica ele, deixa customizado lá com stickers legais, com GPS, né? GPS com caracterizado com a voz do seu personagem favorito. Então, assim, cada um tem um hobby e dependendo do hobby, seja bem profissional, né? Um negócio bem legal mesmo. Isso me lembra as exposições de Fusca que tem aqui no Brasil, né? É. Os caras já tem Fusca de tudo que é lado, os caras trazem o Fuscão com os negócios estranhos. Acho que é mais ou menos no estilo, né? Só que lá é mais profissional o negócio, né? É a cultura, a diferença, não é? Faz sentido. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonês. Bom, aí os otakus são zoados, né, cara? Porque, tipo, muita coisa ruim ali que tem vem da cultura otaku é... Por exemplo, né? Tipo, hentai, né? Não tem como não associar otaku é isso, né, cara? Eu não sei o que dizer sobre isso. Sei lá, vai do gosto de cada um. Mas ela tem parada bizarra também, né, cara? Tem muita parada bizarra. Muita mesmo. Os famosos tentáculos. Cara, o japonês é associado com tentáculos, tipo, direto, entendeu? O otaku é totalmente, assim, totalmente mesmo associado a tentáculo. Qualquer coisinha que eu vejo de um povo, assim, com os tentáculos pegando alguém, falando assim, olha, copiou de algum lugar, hein? Pode ser, tipo, qualquer filme que enrolou ali na perna, já sabe, mano. Veio de algum lugar, mano. E já sabe que é dos otaku. É, tem muita coisa mesmo. Olha, por exemplo, outras coisas bizarras mesmo também é Lolicon, né? É o Lolita Complex, que, tipo, são aquelas pessoas que obcecadas por menininhas. Tipo, criança, né? Criança, só que menina, né? Aí, tipo assim, o cara coleciona tudo quanto é coisa de menininha, né? Assiste anime de menininha. Então, assim, obcecado por garotinhas. E tem o contrário também, que é o Shotacon, né? Que são garotas que são obcecadas por garotinhos. Então, tipo assim, tem todo tipo de gosto, né? Mas também deve ter os caras que também gostam de Shotacon e as meninas que gostam de Olicon, né? Ah, dá, com deve certeza. Deve ter certeza, né? Também, né? Com certeza também tem. Tem Ciscon também, que são a Sister Complex, né? É o que nós chamamos de incesto aqui. É isso. Então tem bastante coisa. Ah, tá, não costuma receber coisa, não. São as pessoas, os otakus de lá, né? Que são obcecados, assim, de verdade mesmo, né? Então é muita coisa, né? É, cara, se, quando a gente para pra pensar sobre isso, né? A gente já vê que são coisas bem, bem doentias, assim, né? Cara, não é muito normal, não, esses gostos aí. É, e por isso que ainda tem esse preconceito, né, cara? Pessoas não vão ver isso com bons olhos mesmo, né? A gente tem aquela imagem lá de, sei lá, um tiozão de 50 anos assistindo um anime de garotinha, né, cara? Então é bizarro mesmo. Você é novo ainda, adolescente, até vai, né, cara? Até a gente pode tolerar isso. Mas chegando a certa idade, melhor você rever os seus conceitos aí. Ah, eu não vou rever, não. Vou continuar assistindo anime até eu morrer, tá ligado? Não, tá assistindo anime, beleza, né? Mas você... Você tá falando relacionado à obsessão. A obsessão, é tipo Lolicon, Hentai. Não, aí não, né, mano? Eu vou chegar, assim e falar assim, ô... Eu vou assistir aquele anime, ó. Lançou um anime legal ali, ó. Sword Art Online. Pô, sei lá, se lançou Sword Art Online, eu ficar velho, eu falo assim, nossa, anime legal, vou assistir. Mas, mano, se lançar, tipo, sei lá, um... Sei lá, High School DX dele, não assisti nem ferrando. Não, High School DX ainda é legal, cara. Sério? Eu não achei aquilo lá, não, cara. Parece Hentai aquilo lá. Não, aqui só tem umas cenas ali, mas... Assim, umas? Batalha, tá? 80%? Eu assisti só a primeira temporada, então não sei, né? Então, eu peguei até o segundo episódio, deu parei, porque 80% de tudo ali é Hentai, velho. Ah, mas vai ter muito anime pior, nem eu falo o nome aqui, porque, né, mas tem muitos piores, cara. É louco. É, outra coisa que tem no nesse meio aí são os jogos, né, cara? Tem vários jogos aí que aqueles RPGs ali de otaku e tal, né, que geralmente ali na escola lá você controla o protagonista e tem vários tipos de história, né, cara? Desde a mais suave, que o cara só arruma uma namoradinha ali mesmo, uma colega de sala, até coisas bizarras. Sério? Tu tá fazendo essa cara por quê? Eu nunca vi esse tipo de jogo. Eu vi o contrário, né? Eu vi aquele Yandere Simulator. Yandere são as meninas doentes, assim, pelo crush, digamos. Pelo senpai. É crush que fala, né? Pelo senpai. Senpai. Oh, mas às vezes tem os kohai também, né? Que os caras são viados kohai também. Tem? Tem, hoje. No geral, são as meninas que gostam de um cara e é obcecado pelo cara. E, tipo assim, não deixa nenhuma menina chegar perto, que se a menina chegar perto, ela é capaz de, sei lá, mano. Tipo, matar, tirar um dedo do cara, entendeu? É. Simplesmente assim, isso é um Yandere. Seria tipo uma... Como pode dizer aqui? Não, a gente chama de possessiva, né? Isso, é isso, exatamente isso aí. Ao extremo, né? É o extremo, né? Exatamente isso. Já chega a ser... Doentio isso aí. Pelo próprio nome, né? Que Yandere vem de Yandere, né? Que é de pessoa que está doente, né? Como você tava falando que existe esse tipo de jogo, né? Que seria simulações, assim, que você fala, né? Uhum. De vida, assim, tipo, eu vou ficar com a mina ali, ou pegar aquela mina ali, ou conhecer aquela mina ali. Nunca, tipo, vi esse tipo de jogo, mas eu consigo imaginar os retardadores fazendo esse tipo de coisa. Então... Depende, cara. Depende. Tem alguns jogos que são bem tranquilos, tem alguns jogos que, tipo, acho que depende da pessoa, né? Eu já cheguei a jogar alguns jogos, assim, quando eu era mais novo, porque um amigo meu precisava de alguém que entendesse um pouco, né? Aí falou, lá vem aqui como é que funciona esse jogo. Mas, assim, não achei nada demais. Só que tem gente que acaba obcecado com esse tipo de jogo e não consegue mais largar o console, né? Igual o cara que vi na TV. do DS que você tá falando agora. O cara janta, que o cara almoça, dorme junto com o videogame ali. Beijo DS ainda. E beijo DS, não off. Beijo tela do DS. Porque ela tá na tela. Tem tipo um... Acessório. Tem um acessório especial pra esse jogo, não tem? É um negócio meio amarelo. Não sei, mas os japoneses estão inventando muita coisa lá, né? Então, o que eu tava vendo dos VR, esses tempos aí... Nossa. Eu já vi assim. É vergonhoso. É tipo, é uma simulação de você tá com uma mina no quarto, você começa fazendo massagem nela com os negocinhos lá, tipo, que eu esqueci o nome daquilo lá. Aqueles massageador mesmo, tá ligado? Aí depois você vai mudando de posição. Os negócios vão acontecendo, ela sobe isso de você. Aí Aí eu vi uns vídeos, o cara tava com óculos e com uma, tipo, uma manequinzinha em cima dele, e ela tava pulando no óculos e ele tava mexendo a mina em cima dele, mano. Cara, não tem como, velho. É, esses são casos, né, mais sérios aí, que a pessoa... casos bem sérios, né? Porque a pessoa que começa a ter esse tipo de... comportamento? É, um desvio, né, no comportamento, é triste, né? Porque às vezes o cara não tem nem como pedir ajuda, nem sabe que tá prejudicando ele mesmo, ou às vezes o cara nem liga pra isso, né? Porque os outros que vê ele acham que o cara é um doido. Mas às vezes o cara não tá nem aí, simplesmente tá lá no mundinho dele. Felizão, né? Então é uma coisa complicada, né? É, e no Japão, né, essa parada tá um pouco saindo do controle, né, cara? Porque a gente vê que a juventude tá tão dissecada nisso, né? Que a gente vê que tem cara que prefere namorada virtual mesmo do que um relacionamento real, e a gente vê que tá afetando demograficamente o Japão, né, cara? Então, o governo tá preocupado com isso, sim, agora lá. Sim. Que o Japão em si não tá fazendo sexo, então eles não estão se procriando. A natalidade lá tá muito baixa. Então, a população tá diminuindo lá, cara. Tá ficando mais idosos agora. Inclusive, a gente já falou isso no primeiro episódio nosso. A gente pode um dia tentar fazer um tema desse só, né? É bom, eu acho que no Brasil a gente tá salvo disso. Acho que... No Brasil nós temos a sarrada. É. A infecção otaku vai afetar uma pequena parcela da nossa população só. Aqui é mais tranquilo, né? A definição pra cá é mais leve. Simplesmente é a pessoa que curte anime, mangá e tranquilo. Até porque aqui o bullying é ferrado, né? Os caras aqui é um pouco mais maldoso que lá, né? É, né? Tipo, a zoeira aqui no Brasil com o otaku tá grande mesmo na internet, ou até pessoalmente mesmo, né? O cara tende a ficar isolado ali se ele não tem outros amigos otaku, né? Sei lá, tipo, o otaku também, ele tem muito aquele do emo, né, velho? Tem aquela figura meio depressiva ali, que quer ficar isolado ali, é, sei lá. É o Sasuke, cara. O cara, ele se inspira muito nesses personagens ali. Aí pensa que leva isso pra vida, entendeu? E vai ficar igualzinho, entendeu? Simplesmente assim. Aí vira um hikikomori, né? Então, aquele pessoal que fica preso num quarto ali e, assim, nem sai pra comer nem nada. Porque os pais, geralmente, é custeado pelos pais, né? Porque como que a pessoa vai viver, né? É. Aí, tipo, os pais deixam comida ali na porta ali, abre a porta, pega e fecha a porta. Fica, vive no quarto, praticamente. No quarto ou algum lugar fechado. Pode ser, sei lá, no armário, porque lá no Japão não tem guarda-roupa, assim, né? Tipo um closet separado, só que meio elevado, né? É. Então, assim, onde der pra pessoa ficar escondida lá, os hikikomori ficam, né? Mas aí já é um distúrbio mesmo, né? É como se fosse um depressivo, né? Depressivo também é a mesma coisa. Não quer sair do quarto, fica lá ou assistindo TV, ou, sei lá, no computador, mas fica lá, deitado na cama. Depressivos também são assim. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonesa. A gente tem esse lado também, né? Mas também a gente tem o pessoal que é de boa, né, cara? O cara que fala, sou otaku, curte bastante anime, mas ele tem amigos, né? Ele sai, se diverte. E, bom, não sei se eles são maioria ou se são minoria, mas tem, né? O problema é que esses aí que ficam marcados pelos que são esses, sei lá, partem pro lado pra doença já, né? E acaba fazendo as besteiras pra marcar os outros. É, mas outra característica dos otakus, assim, né? Principalmente daqueles que não são asiáticos, é essa necessidade de afirmação, né, cara? O cara tem essa carência aí de falar, não, ele quer ser asiático, tá ligado? Ele faz de tudo ali pra falar, não, eu sou asiático. Aí ele começa a misturar o vocabulário dele, quer falar japonês misturado com português. É, muda o nome do Facebook dele ali com caracteres japoneses também. E cara, putz, cara, isso me irrita. Me irrita muito, mano, sei lá. Passou a TV ainda, né? É, recentemente virou um meme aí na novela aí. Daijou. Quando falam otaku, cara, querendo ou não, a Globo, quem é otaku deve ter ficado bravo, né? Que é o estereótipo ali, mas... É exatamente daquela forma. A maioria dos otakus são assim, cara. Sinto muito isso, você é otaku, cara. Mas você tem que ver que você provavelmente você conhece outro otaku que é daquele jeito ali. Ou se você é um, presta atenção nas suas ações, cara. É, você já foi assim, né? É. Porque, cara, é isso, mano. O cara começa ali, ele quer mostrar, eu sou japonês agora, não sou brasileiro. Aí ele quer falar japonês, quer agir como, quer mostrar pras outras pessoas, né? Cara, putz, isso é um saco, cara. Eu não aguento ver pessoas assim. E isso aí, né, cria também aquele... Quem se beneficia disso, né, são alguns asiáticos, né, cara? Que o asiático ali, ele ganha um status ali no grupo social ali, cara, e ele quase ser um ser de outro planeta ali, cara. Por exemplo, hoje a gente vive a moda da Coreia, né, da Coreia do Sul. Então, um cara que é sul-coreano hoje, pelo menos ali com as menininhas ali, com o cara, ele tem essa admiração. Caraca, o cara é coreano. Só falta dançar, pô. Dançou, já era, velho. É, exatamente. Você fez um passinho do Romano ali, a mina já, opa, ali, ó, dança coreana, dança os bagulho de K-pop. Então, mas o que que não pode acontecer? O cara não pode levar isso ao extremo, tá ligado? Tipo, só porque o cara é asiático, ele é melhor do que que eu. Aí o cara tá lá se rebaixando, tá se humilhando pra outra pessoa. Não, meu. Você tem que ter amor próprio, né, cara? Tipo, o cara é carentão ali, é de tudo ali pra se inserir no meio asiático, quer só andar com o asiático, não, preciso ser, não, cara. Tipo, seja você. É, cara, tem amor próprio aí. Tipo, amor próprio é a palavra, ok? O cara larga a personalidade dele ali pra ser algo que ele não é. Cara, não adianta, velho. Você tenta nascer de novo aí, quem sabe você dá respawn lá no Japão. Mas enquanto você não fizer isso, cara, você não vai ser japonês. Sinto muito aí acabar com a tua ilusão. Mas falando sobre isso, né, tem as Marias AX, né? Vocês aí devem ter, não sei, ter tido contato aí, experiências, relações. Não, eu não tive muito porque eu já fui mais de namorar. Então, na época que eu tava namorando, se eu conheci alguma, eu dei o pé na bunda sem perceber. Então, eu não tive muito esse tipo de coisa, mas eu conheço muita gente que aproveitou disso, tipo, amigos asiáticos em si que se aproveitaram bastante disso. E realmente, é fato. A mina, só pelo fato do cara ser asiático ali, a mina até o quê? Querendo o cara, entendeu? Simplesmente assim. É, tem cara aqui no nosso grupo social, né, que o cara simplesmente criou um personagem, né, velho? O cara tem... Eu não vou nem dizer dupla, o cara tem tripla, quádrupla personalidade. Exato. O cara tem vários passaportes aí, tem várias nacionalidades. E o cara sai falando aí, tipo, o país que tiver na moda, ele é, né? Então, se o país do momento é o Japão, o cara é japonês. E ele sai falando pras mim, nossa, japonês, pá. Aí, opa, trocou a Coreia? Opa, sou coreano. E, cara, dá certo, cara. Não sei como, mas... E tem mina que cai. É. Isso é complicado. É só porque o cara tem cara de asiático, que a mina não sabe o que ele é. Tipo, só isso. Exatamente. E tipo, ela não sabe nem se diferenciar qual que é chinês, qual que é japonês, qual que é coreano. E já tá falando, olha, se o cara falar que aquilo é aquilo, entendeu? É, meu, o cara tem um olhinho um pouco puxado ali, mano. Ela já, o cara mostrou um nome estrangeiro ali. É estranho, né? Tipo, não é nenhum cara bem provido de beleza, né? Não. Um cara super normal pra logo começar a falar mal do cara aqui, senão vai parecer que é inveja nossa. Mas, cara, é verdade. A gente vai preservar a privacidade dele aí, não vamos poder mostrar foto. Mas, cara, é isso aí, mano. Tipo, nessa onda aí, muita coisa aconteceu aí, cara. Tipo, sei lá, esse mundo otaku é louco, cara. Eu só posso dizer isso. É bem louco mesmo. Agora, Lissa, você falou na sua frase de entrada que você queria conhecer as otakus de lá do Japão, né? Mas por quê? Explica pra gente agora. O que que elas têm de tão especial assim que as daqui não têm? Foi uma pergunta pertinente, hein? Porque... Essa foi difícil. É porque eu, assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, né? Só que eu queria conhecer uma, assim, de lá mesmo, né? Nesse estilo. Provar o original, né? Provar o original. É, bem otaku, assim, pra saber realmente como que é o comportamento, como que é conhecer, né? Conversar pessoalmente, né? Uma menina que cresceu, nasceu lá praticamente e viveu lá, né? Durante muito tempo. Interessante, né? Essa troca de experiência, troca de cultura e tal. E por isso que eu queria conhecer uma menina de lá, porque deve ser bem interessante. Então, no caso seria assim, não é pelo fato de ter preferência, mas pelo fato da experiência que você vai ter. Isso. Ah, tá. Legal. Sim. Resumindo, seria isso. Pertinente. Acho válido. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonês. Bom, o tema é bem amplo, né? Tipo, a gente pode ficar aqui por horas falando coisas boas e coisas ruins. Felizmente ou infelizmente, é uma parada que, tipo, ou você ama ou você odeia, né, cara? Então, ou você tá do lado aí dos que fazem bullying com os otakus, ou você tá do lado dos otakus. Eu acho que é como tudo nessa vida, você tem que saber dosar até onde vai ali, até o limite do bom senso, cara. Você pode curtir as suas paradas aí, pode, sei lá, aprender japonês, falar kawaii, se vestir de Kakaroto e mudar seu nome pra Vegeta, mas tem que ter o bom senso aí, cara. Se você vê que isso aí tá te prejudicando ou tá prejudicando as pessoas ao seu redor, você tem que saber parar, né, um pouco, né, e repensar essas suas ações. Como eu disse, eu não gostaria de ter um filho otaku, né, justamente por essa visão preconceituosa que eu carrego um pouco comigo, mas sei lá, se você é otaku e é feliz com isso, meus parabéns, continue assim. Vai em frente, né? É. Busque seus sonhos. Bom, eu acho assim, eu gosto da ideia. A ideia é legal, é você gostar do seu anime, fazer o cosplay do seu anime, gostar do seu anime, mas não tem por que ser fanático ao ponto de você matar alguém por causa dele, entendeu? Por causa do seu gosto, velho. Se a pessoa que você conhece fala assim, aí, não gosto disso, você não vai precisar falar assim, eu odeio você por causa disso. Conheço muita gente que parou de falar comigo porque eu falei que eu odiava tal anime. Então, cara, não seja essas pessoas, cara. Simplesmente, se você não gosta de anime, respeita o que a pessoa gosta, o que não gosta e pronto, mano. Só isso. Tipo, não tem problema em ser otaku, você não, só não pode ser um cara chato, entendeu? Só isso, mano. Definitivamente não nasci pra ser otaku de outra coisa. coisa além de Dragon Ball, cara. Porque, sei lá, velho. Cresci e pretendo continuar assistindo Dragon Ball infinitas vezes, cara. E só isso. É, só isso também. Já tentei falar tanto anime pra você assistir, você nunca assistiu. Sei lá, mano, deu uma preguiça na hora, velho. Tipo, é, o Dragon Ball são os únicos que eu assisto até hoje, mano. Mesmo lendo também. Você me recomendou... Muitos, velho. Muitos. One Punch Man também, mas... Então, aí já vou focar só em Dragon Ball, velho. Gostar de anime, de mangá, de carros, de videogames. Tudo assim, toda pessoa tem uma coisa que realmente gosta, né? Pode até chegar a um ponto de obsessão assim, mas o importante é tomar cuidado pra que a sua obsessão não atrapalhe ninguém, né? E principalmente você, né? É, você mesmo. E respeitar a todos, né? Independente do gosto, pra ser respeitado também. E é isso aí, só tomar cuidado. Como podemos dizer, né? O que tudo em excesso faz mal, né? É. Os próprios otakus, né? Eles que, sei lá, às vezes eles cavam essa imagem deles, né, cara? Por exemplo, a gente vê o que eu gosto de falar bastante, né? Tipo, os nerds ali, que é um contexto que, sei lá, entre aspas, eu me ensino. Antes, pegava ali na época da escola, ali até a primeira, quarta, quinta série, sei lá, até mesmo ensino médio. Ser nerd nunca foi algo da hora, tá ligado? CDF. É, meu. Só estuda, não faz mais nada. Você usar uma camiseta de um herói na rua, cara, pô, você é zoado. Hoje não. Hoje, você... É moda, ué. É, hoje é normal. Geek, todo mundo é geek. É, todo mundo é nerd. Colocou geek. O óculosinho ali, virou geek, é. Já era. Entendeu? Exatamente. Então, por quê? Por que isso aconteceu? É porque, cara, você não via aí os nerdões fazendo tanta besteira assim, né, cara? Os nerdões a gente era pessoas inofensivas, né, cara? Óbvio que tem um advento aí do cinema aí, com os filmes Marvel, super-heróis aí, que bombou, né, cara? Mas, tipo, você nunca viu nerd ser marcado por fazer tanta besteira assim e virar tanto meme assim, né? Hoje em dia rola aquela zoeira ainda do nerd, sei lá, que fica o dia inteiro no PC ali, com o cara cheio de espinha, gordão, comendo, mas não é tanto que nem antigamente, né? Agora os otakus não, os otakus talvez estejam no pico aí da zoeira, né, cara? As pessoas dificilmente alguém... Tem duas coisas ali que eu acho que a pessoa não assume em público, né? Que ela é otaku e que ela é petista. É que hoje em dia no Brasil ela vai ser muito zoada. Bom, é isso. Esse foi o sexto episódio do Papo de Japa. Você, sei lá, tem alguma história de otaku aí? Se você é otaku, se você não é, você vai passar a odiar a gente depois desse episódio, sei lá, diga aí pra gente, comenta. Curte as nossas redes sociais aí, né? Twitter, Facebook, Instagram. Se inscreve aí, se você tem um amigo aí que não escuta podcast ainda, ou que é otaku e precisa escutar esse podcast pra deixar de ser otaku. Sei lá, pega o celular dele aí, cara. Fala, ó, te instala uma parada maneira aí. Instala aí o Podcast Addict aí, assina o nosso feed, né? Tem um post no site ensinando como faz pra assinar o nosso podcast. E é isso, até a semana que vem. Se tiver tema aí pra sugerir também, quer que a gente fale aí da pesca das baleias, pesca ilegal das baleias, quer que a gente fale do tráfico de humanos na Ásia, ou do escravidão na China, sei lá, cara, vocês podem sugerir também, beleza? E é isso então, até o próximo episódio. Falou! Falou, galera! Falou!